Sheffield. Bem-vindos a mais um Trick View. Eu sou o Eric. E eu atrapalhando ali, era o Magari. Eu sendo muito bonzinho, não atrapalhando nada, sou um mônio. Então, hoje a gente está de volta para comentar aqui sobre os episódios da série The Spectacular Spider-Man. Hoje a gente vai falar... Nota 10. Ah, é, só nós vamos falar aqui do episódio 3 e 4, que nos Estados Unidos... Nota 11, o episódio 4. Que nos Estados Unidos saiu ali na época do final do ano, né? Natal, Ano Novo e tal. Saíram. Ano passado? E curiosamente, de acordo com o Netflix, são os episódios 16 e 17. Ah, até porque tem a numeração geral, né? Que vai de 1 a 26 e a das temporadas, né? 1 a 13 e 1 a 13. Pois é, muito pra triste, eles só existe uma temporada. É, a gente já comentou em algum programa sobre o espetáculo Spider-Man anterior que na Netflix quem olha à primeira vista acha que só tem a primeira temporada, né? Mas lá tem todas. Todas as duas, né? Uau! E por falar em Netflix, onde que o pessoal consegue assistir isso aí, mano? No Netflix ou com a opção de Blu-ray importado, porque no Brasil não foi lançado, não. Isso, lembrando sempre que o... Unfortunately. Lembrando nisso, eu já falei várias vezes, unfortunadamente, com alguns colegas. Unfortunadamente, certinho. A gente já comentou antes que em abril saiu o Blu-ray, pela primeira vez saiu o Blu-ray da série lá nos Estados Unidos, né? Que nunca tinha sido lançado em Blu-ray antes. E ele tem legenda e áudio em português brasileiro, né? Então é uma oportunidade aí. É uma importação que vale a pena fácil. Isso, e aí, na época que saiu, eu tava conversando com o Magari e a gente até achou alguns sites brasileiros que estavam vendendo, né? Lógico que saía mais caro, mas achava, né? Enfim, não sei se o Magari falou alguma coisa ou se tá no mudo. Não, não fala não. Ah, beleza. Estou aqui só, igual o Demolidor, só observando essa zoeira. Certo, então, pra quem não sabe, a gente já comentou isso várias vezes, porque a gente fez programas disso aqui de toda a primeira temporada, já fizemos do início da segunda. Basicamente, a gente dá play, todo mundo junto aqui, vai comentando o episódio enquanto assiste, né? Então, vocês podem ouvir como um podcast normal, porque vai ter o áudio dublado de fundo baixinho, ou, o que é mais legal, pode dar play junto com a gente e assistir o episódio com os nossos comentários... Extremamente abalizados. Exatamente. Eu ia falar super abalizado, mas extremamente também serve. No último programa, por exemplo, a gente ficou batendo papo sobre Dragon Ball numa boa parte. Então é super abalizado. Acho justo. Então, o primeiro episódio que a gente vai comentar aí, o episódio número 3 da segunda temporada. Pera aí que eu ainda tô no... Tá aparecendo pirataria crime, não é o crime sem vítima, blá blá blá. Certo. Não tem aquelas animaçãozinha, não? Aqueles sketchzinhos no início, tipo... Oh, meu não, Deus, meu isso pai... Aqui é... Você lembra? Meu pai... Olha, filho. A mulher chega, ah, compramos um filme pra gente assistir. Aí começa... Ah, tia, valeu por apoiar a gente. Ela vai se encolhendo no sofá. Eu sou os caras cheios de metralhadora. Tem um que o pai chega pro filho, vai pra querer filha. O troco de bala. Tem um que ele chega lá e fala... Olha, filho, comprei um filme pirata. Né? Enche a boca. Essa mesmo. Uma empolgação, né? Aí coloca lá, aparece os caras lá de mascarada. Ah, valeu por financiar a gente. Que beleza, né? Padrão de qualidade 011-1406. 1406. Bom, então eu vou fazer a contagem falando 3, 2, 1, play. Quando eu falar play, todo mundo aperta junto aí. Todo mundo playa. Todo mundo playa. Então, 3, 2, 1, play. Play. Bom. Eu, aí eu falei que saiu mais ou menos na época de Natal e já começa com o Homem-Aranha falando de Natal. Né? Ah, no episódio passado já tava nevando. É, verdade. Ele acha, ele, tanto que ele ficou gripado, que ele tava sem roupa de frio. Black Gaxton. Um dos 472.392 personagens chamados Blacks na marca. A gente comentou alguma coisa sobre esse cara já nos Classic ou ele é do desenho? Eu não lembro desse sobrenome. Esse aí é o cara que tava com o irmão da Beth. Ah, tá lá no início, né? Lá no início, que ele tava envolvido lá. Mas todos fazem um juramento. Foi por isso que ele morreu. Isso é que é isso, caolho? Valeu, Black. Eu te devo um drink. É um caolho, com certeza. É o fantasia que eu... Meu nome é o disfarce que eu... É o caolho mesmo. Eu falei zoando que era o caolho, é ele mesmo. Bom, ele, pô. Você sabe o que eu quero de Natal? O nome do chefe do mistério... Já é um começo. Aí no último episódio apareceu o mistério e eles estão... As coisas que ele roubou ainda estão desaparecidas, né? Ainda é um mistério. O Homem-Aranha está chegando perto. Reúna os suspeitos de sempre. Ou você esteto sinistro? O septeto. O planejador mestre foi citado no último programa, né? E aqui estou... Ele terminou com ele falando. É, por isso. Será que ele planeja planejador tão bem quanto nos quadrinhos? Alguém vai comentar sobre... De novo? Alguém pergunta de novo se ele... Ah, antes, eu quero comentar que eu gosto muito dessa musiquinha de abertura. Eu ia perguntar se ninguém ia comentar da musiquinha. Depois eu ia perguntar, será que ele é um planejador mestre tão bem quanto dos quadrinhos, que fazia tudo no improviso? Pois é, era uma beleza. Ele planejou muito bem o nome dele. Planejou muito bem os improvisos, não, pera. Incrível, incrível, Homem-Aranha. Distribuição Sony Pictures Entertainment. Ai, ai. Por que que foi... Ah, não. Ela ia roubar a frase do Magari. Reforço. O episódio se chama Reforços. Ou Reforço. Thomas, Beck, café. Anda, ô! Um holograma? Caramba! De novo não, o diretor vai surtar. Ah, pelo menos você é real. Muito real, a cabeça cai. Que robô bem feito, né, cara? Você balança o ombro dele, a cabeça são cai. Ótimas notícias, Cletus. Electro, doutora. Electro. Eu não preciso Cletus. Mais de um homem. Primeira vez que aparece, né? Não é, Cletus Cassidy. Eu peço que não me chame assim. Eu desprezo tudo que for associado a esse nome. A atividade criminal, a violência, a devassa. Otto, seu progresso é realmente incrível. Incrível, incrível. Ah, não. Acho que você tá um pouco atrasado. Não é que ela falou que o progresso dele é incrível? Ah. Lembrei, né? Eu presumo. Não, me deixe em paz, não! Tire as patas dele! Você não entendeu? Tire as patas dele, literalmente. Foi mandado para libertar você e ele. Respeito com o Lion Man. Esqueça dele. Eu venerava o doutor, mas o que restou dele. Aparece um branco ocupado. Depois, não? Na verdade, tinha que aparecer antes, né? É, porque o Lion Man branco. Vamos lá, é. Aparece. Tem o Lion Maru, que é o amarelo. E o Lion Man branco. Lion Marulo é o amarelo. Ai, meu Deus. Lion Buranco é o branco. Incrível. De Dragon Ball pra Lion Man. Ei, beleza, hein? Te peguei. Nossa, Peter, isso foi incrível. Que isso, hein? Identidade secreta para quê, né? Uma coisa é ter uma agilidade boa, outra coisa é pular 3 metros de altura e 5 metros para trás, né? Aí ele conseguiu. Parece que meu professor patinar diferente do. Tá do Super Stories lá. Acho que sim. Ninguém vai ficar fazendo isso. Como fala? Escorregador de gelo pra ele. Flash, você está bem? Eu pareço bem pra você? Desculpa, eu não quis. Ah, esquece. Ah, mas pra... O que e tem aí, a identidade secreta? Primeiro filme do Remy, ele dá uma pirueta no meio de todo mundo da escola lá e dança. Mas ainda não existia o Homem-Aranha, pô. É, né, mas mesmo assim. Não foi isso que me disseram. Agora me diga, o Flash vai patinar com o pé só, é isso? Você não tá vendo que eu tô claro. Ocupada. Tipo Saci. A maioria já se conhece. Patina com uma perna só. Abutre, Homem-Areia e Mistério. Olha, sexteto. Tá vendo? Só porque o Octopus tá muito bunda mole. Já tive experiências ruins. Consertador organizou o sexteto. Gente, tá caindo de nível mesmo. Né? O Homem-Areia falando que outro episódio com gatos. É? Homem-Aranha falando que não teve muita sorte com gatos. Foda. A hora que ele conheceu o Kraven. Ah, tá. Pensei que eu tava fora de sincronia. Ah, não, não. Cadê o Homem-Aranha? É Homem-Areia. Eu também entendi Homem-Aranha na hora que ele falou. O senhor William Baker, ou também Flint Marko, pode escolher o nome dele. Para que exatamente? William Padeiro. William Padeiro. Programador mestre na tela. Ah, não é planilhador mestre, não. Esse é você. Com licença, mas como é que um grupo novo vai ser melhor do que um grupo antigo, hã? Surpreendentemente, eu tenho um plano. Surpreendentemente, eu tenho um plano. Quem é você? Eu sou o planejador mestre. Como assim, surpreendentemente, né? Ué, a legenda tá diferente aqui. Você tá no Blu-ray, por acaso? É, não, eu ouvi no dublado aqui. Ah, tá, que falou algo do tipo... É... Felizmente, alguma coisa assim, né? É, agora já fugiu, mas era diferente. acho que eu tô contaminado com a falta de memória. Não, a legenda do que eu tô assistindo tá diferente da dublagem também, mas... Me chamou a atenção surpreendentemente. Agora você vai cair, meu bundão. E aí, Gwen, você tá afim de companhia? A Gwen, linda e fofa como sempre. E aí, o que foi? O que eu fiz? Por que eu mereço esse tipo você de olhar? Você não falou comigo desde você sabe quando. E eu entendi, tá? Eu não sou a sua primeira escolha. Mas também não vou ser a sua segunda. Vocês chegaram a ver aquela imagem que o cara fez? É fanart da Gwen, da morte da Gwen, só que com a Gwen desse desenho aí. Não, não cheguei a ver, não. Então, nem eu. Vou passar aí, vou dar trabalho pro Eric colocar no post aí. Por favor. Quanto mais trabalho pro Eric, melhor. Ah, mas esses programas aqui, o post não costuma ter quase nada, é tranquilo. Os Classic que é complicado, que o último que foi das Spider Super Stories. Ele... Era mais fácil colocar o link pro scan da revista, né? Mas é porque não saiu a revista no Brasil, né? Aí a gente... E aí, se eu perguntar aqui, será que o povo responde? Vocês clicam nos links que estão no post? Ou não? Eu tô colocando isso à toa lá. Coloca de bobo. Fica a pergunta. Independente se é desse programa aqui ou de qualquer outro. Digam que clicam, gente. Eu não quero tirar o trabalho do Eric. Eu não ligo de colocar lá, não, mas... Às vezes, eu acho que o Magari me perguntou, será que o povo clica, né? Exatamente. Vamos voltar pro desenho com o Electro aparecendo aí, não? Ah, é, o Electro apareceu, olha. Ah, é? O Electro apareceu aí. Então, aí será que o povo clica, né, Tuzão? Eu sinto tanta maldade nos corações de vocês. Imana é triste, hein? É, mano. E aí, mana, né? Que beleza. É, mana. Amônia. Eu não entendi esse comentário. Olha, Abutre. O Electro e Abutre? A minha língua fica melhor. Bicudo. O Abutre e o Electro não devem estar sozinhos nessa. Eu tenho que descobrir os seis patetas. Abutre contra o Electro, eu já falei isso antes. Se um lutar contra o outro, Abutre perde rápido. Tem nem graça. É porque Pokémon voador é fraco contra o Electro. É verdade. Eu ia falar que é porque o Electro dá um curto na bateria do Abutre, mas tudo bem. Nos dois, se ele for dormir, o Abutre cai. Se ele for o quê? Dormir. Por quê? Porque o Abutre tem a voz do Fred Krueger. Robert Englund. Tenho que tirar eles daqui rápido. Então concentre-se e faça o que é preciso. Não! O Abutre tá protegendo muito. Cara, matou todo mundo eletrocutado ali atrás, né? Que a gente não comeu. Coitado do Fred. Eu disse não! A pessoa sai pra patinar feliz e acaba tomando choque. Pois é, olha só. Até que você ficou bem bonitinho como enfeite. Engraçado que esse aranha ele não é muito fiel aos quadrinhos, né? Porque ele realmente usa a cabeça. Pois é. Ó, você viu? Electro da manhã de Godzilla. E ela trocutando o Abutre no processo. Electrozilla. Olha só. Zila tem algum significado, Magari? É lagarto. É lagarto? Em inglês, é lagarto. Seria lizard? Então, mas é de Zila, é um significado pra lagarto, réptil. Então, Godzilla é o deus lagarto. Deus lagarto. Esse aí, então, seria o lagarto elétrico. Porque em japonês o nome dele é Godzilla. Que é uma mistura das palavras gorila e baleia, que é Godzilla. Olha só. Caramba, bacana. É um. Já fomos de Lion Man pra Godzilla. Pra... então, beleza. E aí, Homem-Aranha? Essa série, além de ser boa demais, ainda inspira vários comentários culturais. Aí o Homem-Aranha tá tentando isolar o Electro, cheio com os pneus. E se deixar ele muito isolado, ele vai virar igual do filme, chorão. Acabou de mandar outro raio de Godzilla ali. Aí, ó. Qualquer borracha isola eletricidade. Ele acabou de derreter os pneus. Antes de chegar nele, pelo menos. É, não deu muito certo aí. Pronto, agora sim. Olha que casaco legal. Ou devo chamar de cobertura? Ficou incrível em você. Tá quentinho aí? Ah, que maravilha. Pronto, tá isolado. Aí. É, conseguiu. É bolinho. Virou uma árvore de Natal esquisito. Com a estrelinha brilhando assim. É legal que o sexteto tá seguindo a cartilha, né, cara? Um por vez. Pois é, né? Acabou com a Abutre, depois com o Electro, agora chegou o Homem-Areia. Ah, não, o Rino chegou já. Ah, agora ficaram um pouquinho mais espertos. Apesar que eles estão aparecendo de dois em dois também, né? Se tu parar pra pensar. Bom, é, tem isso. Ah, da outra vez que foram todos ao mesmo tempo não deu muito, muito certo. Verdade. Um batendo no outro, o outro batendo no O Homem-Aranha é inteligente pra caramba, né? Nossa, como ele é inteligente, como ele perto do Natan e falou trenó em vez de caminhão, velho. Caramba, os ônibus são corajosos de passar no meio, né? Tipo, tem um monstro de areia de não sei quantos andares de altura, um rio do outro lado e o ônibus passa no meio. Fica parecendo. Eu vou citar. O Sharknado. Tá tendo os tubarões, o tornado de tubarão pra todo lado lá e os ônibus, os carros passando como se não tivesse acontecendo nada no fundo lá. Até a hora que você tá em cima da ponte, você vê lá no fundo, né? Os carrinhos passando normal. E sol ainda. Produções bem feitas. No Sharknado 2 tem uma cena, melhoraram isso, mas tem uma cena. Eles tá tendo tipo uma entrevista com um especialista, tá passando na TV aí. O cara que tá dando entrevista lá, tá passando um monte de gente perto da câmera, correndo de um lado pro outro. Mas se você olhar lá no fundo, tem lá o pessoal andando, tranquilo. Cara, falamos até de Sharknado. Quantas claro, coisas que a gente vai conseguir falar nesse programa? Quantos assuntos? Ó o Homem-Areia dando uma de T-1000, cara. Você viu só? Olha. Ah, é o monstro de lama aí que o Eric está lendo recentemente. Ah, eu li recentemente a história. Isso é tudo que você tem! Não, tem muito mais. Mas se você se acha tão bom assim, vem até aqui pegar. Ah, eu vou te mostrar quem é o bom aqui! A Rino provando que é inteligente? Como sempre. Isso é uma cena de desenho do Padre do Pernalonga, cara. Sim. Eu te odeio ele tanto. É, o tio. Eu imaginei ele, eu te odeio, aí o Homem-Aranha dá um beijo na nariz. Eu gosto de você. Eu mais ouvi ele falando, você é desprezível. Homem de gelo. Homem de gelo. Homem de gelo. Beleza. Muito bem, Shocker, Octopus, apareçam agora! Ah é, tá esperando o Shocker e o Octopus, que eram os... A legenda é o vibrador, cara. A legenda do Netflix tá vibrador, né? Vibrador. Ele tá esperando o Shocker e o Octopus, que são os... Que eram os dois últimos membros do sexteto original, né? E encontra o Lion Man! O Lion Man e o... E o Shenlong. O Shenlong. Que admitir que é bem difícil derrotar foram vocês. Substituídos aí pelo Kraven e pelo Mysterio. Acho que eu os despistei. Ai, tranquem as chaminés, pessoal. Nossa, o sexteto e tal. É, tomara que seja só seis. Idiota, nenhuma presa escapa do Kraven. Pior é o Jameson. Chapéu, gorrinho de Papai Noel. Eu acho que a grande caçada vai me deixar sozinho dessa vez. É fora da selva. O era o Lion Man que tinha a frase lá da uma dádiva dos ninjas? Exatamente. É. Eu tô esperando algum momento pra encaixar a frase. Ai, destruiu o James. Ei, coitado. Ó. A ilusão é boa, dá uma falhada num momento estratégico pros. Pra quem tá assistindo ver. É, dá pra saber como é que é, né? É legal, né? Mostrar. Interessante. Que perfume gostoso, eu posso passar? Sentindo meu cheiro. Ah, o Kraven tava se gabando do super faro dele, né? Cedo para se vangloriar, homem-aranha. Sobrou. Então vamos ver. Nulla satisfação esportiva. Olho vivo e faro fino. Ah, faz sentido. Ele tava em cima do Shenlong e a voz é do Piccolo. Eu acho que eu falei isso no episódio passado. Falou. Não, eu falo assim, é, a gente comentou no último episódio que a voz era do Piccolo. Tô falando que faz sentido ele tá em cima do Shenlong agora aqui. Mas ele tava com o Shenlong no episódio ah, passado. Ah, tá. Não, por isso que a gente falou de Dragon Ball. Perdão. Perdão. Eu gostei muito do tom que o Piccolo aí dá pro Mysterio, cara. Ele fala muito teatral mesmo. Eu gostei do tom que o Piccolo dá pro Mysterio. É realmente o Piccolo que tá dublando, né? Você imagina o Piccolo lá com aquelas anteninhas dele dublando o fone no ouvido e tal. Cara, o Kraven é muito burro. E é descaracterizado que ainda não usou os raios luminosos. O fato dele virar um leão não tem problema. Mistério, eu vou usar esse seu aquário idiota como um globo. Eu faço piadinha pro Papai Noel. O que? O cabelo de prata estava por aí? Papai Noel. Ah. Que horrível. Na série antiga lá do, só tô me certificando de 94. Não sou. Que ele escapa dos menininhos lá falando que é o Papai Noel. Quem é ele? O que ele tá fazendo com toda a tecnologia que roubou? Dá uma beliscada na cara do cara, só tô certificando que não é um robô. Eu não sou. Tem um plano mestre? Acho justo. Ele é o Mou dos Três Patatas, não o robô. Gostei da fala, né? Talvez o planejador mestre tenha um plano mestre. Seria uma descaracterização do personagem. Talvez o planejador mestre tenha um improviso. Tenho certeza que o Peter está bem. E por que eu não estaria? Peter! Ai, cuidado da Kate! Me desculpa! Espera, desculpa nada! Onde é que você estava? Caramba, que é uma montuda. Eu tive que ir meio longe pra buscar. Por quê? Então você perdeu toda a ação? Eu pensei... Pensei que estivesse enterrado embaixo daquela árvore. Só achou. Ele tava preso embaixo da árvore. Idiota. Gwen, olha... Eu sei que eu ando meio desconcentrado. Olha embaixo que eu mandei. Ele sumiu. Emoções concluídas. Remoções concluídas. Nossa, Deus. Imagem no post do Kraven e sua vocês turma. Ainda estão à solta e são considerados extremamente perigosos. Isso não está certo. Otto, calma, ninguém vai machucar. O Kraven se deu bem, cara. Mó gatinha. Literalmente. Os braços do Otto roubando o Otto. Ah, é. Todos os caras que o Homem-Aranha derrotou, eles sumiram, né? Alguém levou eles embora. E teve o Kletus aí. Kletus. É, comentou lá na reunião aquela hora lá. Será que tinha planos para o Carnificina? A cabeça do mistério gigante. Ah, não, não, é só um enfeite. Ah, talvez depois vai aparecer o Homem Hídrico também. Não o Homem Hídrico, mas a forma humana dele. Maurice Paint. Eu comentei que todos os. Todos fugiram, mas o mistério foi preso. Então eu só quis achar um. Ah, o Kraven também não. Não parece que eles conseguiram. Todos sumiram, alguém levou todo mundo. Ah, tá. É que... esbugalhado esse do Tio Ben. Deve ser desenhado pelo cara que o Presto gosta lá, o Camuncoli, né? O velho tava drogado, mano. Ou tinha tomado um Viagra, tava impaciente. Não é hoje. Coitado, né? E morreu, né, no dia. E morreu. Toquei, no céu tem Viagra, e morreu. Então, segundo episódio, na verdade é episódio 4. Tem tipo, é o Força Exterior, interior, é, qual que é? É interior mesmo. É a Força Interior. Não, é Força de Chiar, não é? O planeta. Ah, isso também. Uma força que chia, né? Isso. Deixa eu fazer uma força. Olha só. Então, se fizer mais força, faz barulho. O chiado sai mais alto, né? Então, temos o primeiro episódio. Vamos pro segundo aí, fazer a contagem. 3, 2, 1, play. Play aí. Bem-vindo ao seu esconderijo, planejador. Meu Deus, o planejador Mestre Octopus. Oh! Eu ainda não entendi. Você não tinha sido sequestrado no final do outro? Pois é. Oh, Electro. Sempre tão encantadoramente descomplicado. Quando se constrói um império secreto de supercriminosos, a segurança e obscuridade do leito de um hospital têm suas vantagens. É melhor que prisão. É verdade. O Homem-Aranha foi atrás do planejador mestre e deixou o Octavius livre. Ah, Netflix. Para planejar. É o Doutor Polvo. Sério? É o Doutor Polvo? Nós estamos prontos para começar. Exatamente. Agora só. Mas na dublagem não é. É o Octopus. Não, é o Octopus. O importante é a legenda, Doutor Polvo. Eu acho que agora que eu lembrei que eu não vi esse episódio dublado. É difícil dizer não pro senhor, não é? Eu falei do Homem Hídrico, é ele aí. Além do mais, que adolescente. Vai aparecer agora. Eu dando spoiler. Assim que esse prédio velho for demolido. Eu ia comentar, o Osborne não tá aparecendo há um tempo aí. Apareceu. Tá vendo? Olha. Peter, este é Morris o Maurice Paint. Nosso especialista. Exatamente. Belo equipamento, hein? Ele é sem fio? Totalmente. Quando nós estivermos prontos, eu vou ativar a contagem. Nos quadrinhos ele era tipo um. Eu vi recentemente que era. Era tipo um marinheiro, né? Caiu na água. Esse você leu. Esse você leu recentemente mesmo. Tivemos sorte. Foi recentemente, eu li algumas semanas. Ele caiu na água junto com bagulho químico pra variar e se fundiu. É, o Homem-Aranha deu uma esbarrada nos negócios que jogou ele na água. É, tava né? Ele, o namoro, algumas coisas. Eita! Caramba, 30 segundos pra implosão? É, trem violento. Psicológico. Aí só faltou ele falar. Faltou ele falar, olhar pro lado, pegue o gato. Isso é o que eu chamo de otimismo, hein? Caramba, ao invés de jogar a bomba, ele vai jogar o... Não é bomba, né? É só o sistema. É porque não é só aquilo que vai explodir, é vários. É, verdade. É tipo a estrutura toda. Agora eu vou dar o fora daqui. Ó, a explosão era a abertura da série. Explosivo. Cara, que musiquinha bacana de abertura. Faz tempo que eu não tinha visto. Aproveita que é o episódio 4, são só 13. E eu tinha que lembrar. Pô, agora eu fiquei triste. A gente pode, depois que acabar, refazer, fazendo outros comentários, sabe? Só a favor. Incrível, incrível Homem-Aranha. A gente já começa a. Não, falta tempo ainda pra acabar, né? Mas a gente começa já. A chorar, eu já tô chorando aí do primeiro. A gente começa, já deixa aí falando pro pessoal pra escolher qual que é a próxima série que a gente vai fazer os comentários ou não. Vamos fazer do Spider-Verse do Ultimate. Mas aí vai ser só um pedacinho, né? Bota, 4 episódios, dá pra fazer até em um programa só. Se o pessoal quiser começar a opinar no que a gente faz, pode opinar, desde que seja alguma coisa disponível. O problema do Ultimate é isso. Não, eu ia falar que ia ser quando eu estava saindo lá nos Estados Unidos, mas aqui vai demorar ainda. Ultimate vai demorar um pouquinho. Mas se o pessoal quiser já ir opinando, alguma coisa que tenha saído no Brasil, seja em DVD, seja na Netflix, seja alguma coisa que esteja no site da Marvel só dublado em inglês, não importa. A série do Homem-Aranha dos anos 80. É que no site da Marvel tem o Spider-Man dublado em inglês. Mas enfim, né? Tá mostrando lá a trupe do sistema. Você e seu amigo fizeram um trabalho admirável montando os equipamentos que Mistério roubou para nós. O Mistério só foi preso para que o Octopus pudesse substituir ele no sexteto. Sim. Meu cérebro agora tem. Ah, o Kraven também foi preso. Isso quer se preocupar com a marca, né? Os computadores da cidade. Mas é mais fácil mudar o nome do grupo, pô. Dos quadrinhos não teve um sexteto que tinha 7 membros e outro que tinha 5. Imagine só as possibilidades. Café riqueza. O que vão fazer na véspera do ano novo? Eu não lembro se a gente comentou em algum episódio. Juntos, separados, planejaram ou não planejaram, podem ir ao Times Square. Ou se não é nada. Então, agora que você falou, eu acho que a gente vai. Silver Spoon. Tem alguma coisa nos quadrinhos desse não, né? Eu não lembro. Eu ia perguntar também. Então. Que eu lembro que a gente ter comentado alguma coisa sobre isso, mas. Daily Grinch e. E o grão de café não era Silver. Não. Tem nada, não. Esquece. Esquece. Ele tá afim da Liz. Coffee Bean. Coitado. Estou viajando. Mas a gente teve sim um comentário sobre isso. Então teve. Essa dúvida foi... já surgiu, sim, com o Silver. Se bobear foi exatamente essa mesma dúvida. Lá quando ele apareceu na primeira vez. Nos quadrinhos tinha o Coffee Bean que você comentou e o Daily Green, né? Daily Green? Foi. Que aqui no Brasil virou tudo o grão de café. É Daily Green? Era Grinch. É Daily mesmo? É que eu não lembro. É alguma coisa diária. Enfim. Não claro. Nem planeta. Nem Globo. Nem Globo. Cara, a máquina de café tem que dar uma trollada antes ainda, né? A revolução das máquinas. O Moreno falou que o Homem-Aranha tava igual o T-1000. De novo. Olha o chip inibidor. Na verdade não é. Na verdade ele falou que colocou conexão Wi-Fi na cabeça dele. De acesso garantido. Todas as unidades, assalto em andamento, loja de brinquedos, esquina da Pinto. Oh, deve ser o Magari. Assalto na loja de brinquedo. Eu não sei de nada. Completar os bonequinhos lá do. É o que está na minha tela. Crise de identidade que saiu. Eu tenho álibi. Eu tava gravando podcast, né? Aí a polícia, você tava fazendo o quê? Agora, vamos ao caos. Olha, ele tomou o controle de tudo. Na verdade é um plano grandioso pra caramba mesmo, né? O cara conseguir fazer isso. É o... Como que é o... O Duro de Matar 4. Ah, é? Tipo, 4.1 pra... que ele joga o carro do helicóptero. Exatamente. Ele tava sem cara, pô. Dá um desconto. Justo na Gwen. Caramba, mas. Dá uma. Usa um taser nela e o outro leva ela embora. É um taser super tasado. Não! Encomenda entregue, vai! O Abutre já foi embora, mas o furgão do Electro ainda tá ali. Nossa, a dublagem, eu posso ter ouvido errado, mas parece que ele falou que a Gwen foi embora, mas o sedã do Electro ainda tá ali. Sedã? Não, eu devo ter entendido errado aqui. Assim, a dublagem não é. Ele deve ter falado... Não, fala aí que dublagem não erra, não. Ele deve ter falado van. É porque na legenda ele fala, essa é a van do Electro. Pois é, eu devo ter ouvido errado. Caramba, hein? Destrói a cidade toda pra... E daí, se o... O cara lá da cueca por cima das calças pode? Na verdade, ele tava sem a cueca por cima das calças quando ele fez isso. Ah, não presta atenção nesses detalhes. Quando a cueca tá por baixo da calça é normal, né? Não chama atenção. Eu falei. Precisaram rebootar o universo e descer inteiro pra ele aprender a se vestir. Coitado. Não foi? Esses adolescentes são um problema. Eles sequestraram a Gwen. Tô ligando pro Capitão Stace. Sequestraram a Gwen. A Gwen é minha amiga. Pai. Pai, pai, por favor, me ajuda. Pai. Acho que já é o suficiente. Gwen, coloque-a no celular. Não adianta. O Capitão Stace não sabe cuidar da filha. Coloque minha filha na linha. Ninguém entendeu? Não. Se você tocar nela, eu colocar na linha. Foi ruim mesmo, mas... Eu dou essa caneca, tá escrito Evil Genius. Sou a favor, pô. Por que tem uma caneca dessa? Olha, vamos fazer uma lojinha da Aracnofone. Graças, canecas. Aí, que beleza. Ele quer uns códigos pra dominar todos, controlar todos os computadores do governo, né? O Octopus. Eu acho que pode. Tem um controle que ele quase já tem. Skynet. Octonet. Skytops. Você vai me dizer onde está a garota? Se não o que, escoteiro? Nós dois sabemos que o herói não faz nada. Ih, rapaz. Toda vez que alguém fala alguma coisa assim. Eu vou ter que blefar melhor. Sabe, vou ter que ele sabe que o aranha não mata? Ele não leu os quadrinhos. Ele não mata, mas ele pronto, matou. Era pra ter matado. Pegou pelo pé e deu uma porrada no prédio. E se não matou, matou agora. Acabou com o óculos do cara. Olha, maldade. Tá bom, eu falo. Mas ele consegue consertar o óculos. Ah, só falta. Não ter aquele ditado que casa de ferreiro, espeto de pau, algo parecido. É verdade, tem isso. Mas os códigos são mantidos em um sistema isolado. Não tenho como acessar sem a ajuda dele. Excelente, doutor. Sua filha já está quase em casa. É a entrada secreta para o esconderijo do planejador mestre. Mas já que não tem como entrar pela porta da frente. Coragem de mergulhar no frio, hein? Nossa. É uma base submarina, meu Deus. Ah, no programa de quarta-feira ele não falava. Ele não falou que só mergulha quando tá chovendo no frio. Verdade. Estou meio ocupado no momento. Pode deixar comigo. Continue, capitão. Você vai chegar à sala dos monitores. Agente Wade, agente Briggs. Ah, trabalho de monitorar. Vocês tiraram na sorte? Como é que o cara consegue fazer piada com a filha? Sequestrado. Vamos descobrir o quanto é segura a sede deles. Vou chamar a viatura. É um prédio federal, Stacy. Nós cuidaremos disso. Wade, vai. Todo o pessoal da segurança, instalação sob ataque externo. Ataque externo mesmo. Esquadrão 1 no telhado, esquadrão 2 na rua. Ele vai roubar todas as informações com um cartão SD. Muito bem, capitão. Um pendrive, por respeito. Deu acesso a todos os sistemas da segurança, menos do computador central que tem os códigos do portal. Mas eu aumentei seu acesso à segurança. Pode continuar. A putaria é ruim de mira, hein? Extremamente ruim, né? Bom, vai, o cara tá com uma arma nas costas. Vamos dar esse desconto, vai. Pode virar um Stormtrooper fácil. Não grita não, menina maluca. Eu já vou tirar você daí. Você já era maluco de teia. Cuidado! Não, não fique perto das grades. Não! Que isso aí é videogame? Não pode? Aperte a tela, mas não, na sequência que ela pisca, vai. Claro que sim. Sabe, tipo assim, pisca uma e depois a outra. Aí tem que repetir a mesma ordem. Ele já tá no nível hard ali. Você tem medo de um estrategista de quinta com uma voz esquisita? Primeiro, eu não tenho medo de nada. Segundo, o planejador mestre não é de quinta categoria. Velho truque de provocar o vilão burro. Ele não percebe que tá inundando o lugar mesmo. Electro vai embora. Escaneamento de retina reconhece George Stacy. Autorização confirmada. Max, eu nem vou contar que o... que a legenda colocou o stand down, né? Que seria o parte do se acalme. Como fica abaixado. Pra quê que o óculos mandarilha ficar abaixado, meu Deus? Isso é por ter atacado agora. Cara, mas o Homem-Aranha é muito chato, né? Eu quero falar com Gwen. Esse não é o melhor momento para me testar, capitão. Ih, rapaz. Chega de ameaça. Capitão, mudança de planos. Vai pegar vários baldes de Vida City. Muito bem. Ah, não. Até as paredes têm braços. Aqui até as paredes têm braços. O planejador mestre. Eu não esperaria menos de um esconderijo do Dr. Octopus. Pois, tipo assim, eu sou o planejador mestre, você nunca vai descobrir quem eu sou. Aí começa a sair um monte de tentáculo das paredes, né? Oh, meu Deus, quem será o planejador mestre? Oh, se você vai dançar com o meu par, eu vou dançar com o seu, hein? Perfeito. A gente já sabe onde que vai dar isso aí, né? Tá legal. Isso quase valeu a pena. Não vão matar a Gwen, não, né? E a gente já leu uma história com o planejador mestre lá nas Amazing. Que também era embaixo d'água, também tava inundando. Eu achei que a corrida de braços tinha acabado. Eu ainda tenho alguns truques na manga. Ah, sim, o remédio pra tia May. É o ISO, ah. Alguma coisa lá. É, não é algum isótopo. Ele só gosta de isótopos. Pois é. Só que aí trocaram o remédio pela Gwen. Sou muito mais a favor da Gwen. Achei que o Moni ia falar, por que é um colírio para os olhos, alguma coisa assim. Não deixa de ser um remédio. O chip inibidor. Agora que ele fala que ele vai levar o trabalho dele pro fundo do rio. Sem servidor, direcionar os sinais é demais. Também o cara vai baixo d'água que é sinal. Preciso destruir a conexão. Meus parabéns, Aracnídeo. Meu esconderijo. Meu plano de mestre. Destruído! É isso aí, eu sou especialista em destruir plano de bandido. Só restou uma única opção. Autodestruição. Ele acendeu as luzes vermelhas. Um selfie de destruição. Destruição, que beleza. Eu vou te falar que a legenda colocou como destruição de si mesmo. Essa legenda da Netflix também tá de sacanagem, né? Essa legenda não é em português de Portugal, não? Não, português BR, cara. Tá mais pra Rue BR. Verdade, né? Rue BR. Eu tô vendo dublado aqui, não tô vendo com legenda, não, mas. A do Blu-ray eu não sei como é que ela tá. A do Blu-ray tá normal. É que a Netflix, parabéns. Eu já vi umas legendas ruins dela também antes, mas era bem no início, quando começou o serviço. Vamos lá, Aranha, pela Gwen a gente tem força pra tudo. Get out, aí parece tipo assim, pegue fora, alguma coisa assim. Não é difícil, viu? Aí, ó, até o monólogo dele aí tem. Eu até estraguei os planos do Octopus. Aliás, vocês viram a... mais nada pra mim. Essa capa... animada? Não, além de ser animada... Gwen ainda precisa de mim. Eu não vou... É que eu não quero falar pra não estragar o... Não dar spoiler. Vai virar o Hulk. Ah, não. Vai não. Só a Aranha. Pela Gwen a gente faz tudo, mano. A gente. Eu vi a gente lá de quarta-feira, que a gente fez o programa todo. A gente, Calmer. Você sabe que eu imaginei você falando, a gente faz tudo, batendo com a mão fechada no peito, assim, e apontando pra frente, né? Com certeza. Tamo você junto. Só foi como? Mas e quanto a ele? Isso vai doer bem mais em mim do que em você. Ai, às vezes fazer o que é certo é tão chato. Não toca nele, hein? Ele ainda tem energia. Emergência. Tem três botões gigantes na tela, é a única coisa que tem que. Tô aqui, como é que ela vai conseguir pilotar? Tem três botões gigantes. Mandei a imagem pra vocês aí. O Magalhães tá empolgado com as imagens hoje. Imagem no post. Planejador, você está aí? Escuta, planejador. É fantástico. Eu vou nem falar o que quer, não. Quem abrir no post vai saber. Eu estou bem, querida. Muito bem. Vai saber então... por que a gente está rindo. Ano novo. É, vida nova. Ah, eu acho que eu vou tentar ligar de novo. E tá. A gente tá bem. Crono. Como é que fala? Trigger. Não, cronometrado. Quando tá o juntos. É o Peter. Sincronizado. Isso. A gente tá bem sincronizado com eles. Porque semana passada a gente teve um ano novo lá na Spider History. Agora tá tendo ano novo aqui. Pois é, o ano novo chinês é por agora, não é? Só faltava a gente ter deixado isso pro fim do ano. E como a gente já falou da saga do clone em setembro, a gente pode falar que acabou o ano. Mas o que você tá... Bom, quer dizer, é que já é quase meia-noite. Sei lá, você não devia estar como Flash? Acontece que eu sempre gostei do Flash. Caramba, vocês estão batendo papo na contagem regressiva mesmo. É isso mesmo. Eu tava acabado de verdade. Entendeu? Eu quero ficar com você. Ih, caramba. Alguém sentiu aí a referência aos quadrinhos do Capitão Stacy, cara, tentando afastar o Peter da Gwen pra ficar só pra ele? Alô? Tem alguém aí? Sim. Não, Peter, seu burro. Terminamos por aqui. Dessa vez terminou com uma musiquinha diferente. Musiquinha de... A outra já tinha sido diferente por causa do Natal. Verdade, verdade. A outra eu não notei muito não, mas essa aqui... Então, fechamos aqui o programa. Algum comentário final? Normalmente a gente não comenta muita coisa no final, porque a gente comenta muito durante, né? Tem que dar nomes? Nem durante. Nem durante. É, nota sempre 10, né, mano? Não, falei que esse segundo episódio é 11 por causa dessa cena do homenageando aí o Amazing 33. Muito bem. Bom, então é isso. Fechamos por aqui. Semana que vem a gente tem Tweep View Classic e Tweep View. Então, até mais. Abraços. Até. Que é isso? Até. Eu estou prolongando as despedidas para não pensar que está chegando ao fim. Demora mais, né? Entendi.